Desde o dia em que nascemos, vivemos, lutando pelas estradas da vida. Vamos caminhando, andando, pensando em nosso futuro. É, tomara que seja bom, tomara que não seja inseguro. Por vários momentos me sinto feliz. Sei que no alvorecer isto vai ter um fim. Vejo pessoas sorrindo, mas sei que a alegria é limitada, pois no decorrer do dia são prejudicadas. Existe aquele que no mundo te estende a mão, também existe aquele que te quer dentro de um caixão. Amigo ou camarada, essa é a definição. Que Deus me perdoe, mas não confio nem em meu irmão. Discriminação, desigualdade fazem parte do cotidiano. É racismo, violência com o povo acabando. Primeiro dia de um ano é confraternal, é confraternal, mas dentro de cada um só habita o mal. Prosperidade e seguimento, esse é o nosso tema. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Outro dia que amanhece eu aqui pensando na vida de vários manos que padeceram perante a violência do cotidiano aqui, morreram. Vejo mãe desesperada procurando a explicação, porque seu santo filho foi para a prisão. Não acredito que isso tudo acontece aqui. É uma viagem, um pesadelo que parece não ter mais fim. Se você quer viver, então vá lutando, pois cada dia que passa o cerco está se fechando. A compaixão do ser humano ficou esquecida, enterrada no passado, uma coisa perdida. Erga a cabeça, caro semelhante, veja o horizonte, pense positivo, dê um passo adiante. Nos meus sonhos eu vejo um mundo de felicidades, mas o despertador me traz de volta à realidade. Vida sofrida, batalha, esquivo os desenganos, vivo do jeito que posso e vou minha vida levando. Sentimentos, alegria para muitos, para outros eternos tormentos. Aqui, em cada esquina, uma cena que virou rotina. Humano passa o papelote, é pura cocaína. Vejo criança se perdendo num mar de ilusão, seguindo a trilha da morte, almas perdidas em vão. Mas não são só crianças que eu vejo indo, tem vários manos de infância, a mesma trilha seguindo. Será que é pedir muito, agir com consciência? Ou será que o ser humano perdeu a decência? Será que não existe mais o tal do amor? Pois muitos o relatam com tanto louvor. Que meus sentimentos venham me ajudar, são tantos sofrimentos para desvendar. Fico irado quando eu paro e olho para trás, vejo os sonhos que morreram com meus ancestrais. Dignidade, liberdade, força de expressão, para falar sobre o momento e a situação. E a situação. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Mas se existe uma barreira entre os nossos corações, lute pra vencer todas as ingratidões. É só acreditar. Lute pra vencer todas as ingratidões. Prosperidade e seguimento, esse é o nosso tema. Sim. sentimentos. Alegria para muitos, para outros eternos tormentos.